142 aos 12, 198, bom gol. 198, caralho. Leve posicionamento, chama para o táxi, 4131. Camarada. 3-0 na saída. Pouca transição, Cajun. 0, Pouca Cajun, Xenadão, Papa Serra Fox Yankee, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 1288, 1260, Serra Fox Xanoi 6314, reduz a velocidade 2309. Xanoi 6142, traço por 100, indicação de altimetria 510. Posição agora 1 hora, meia dúzia de milhas. Controle Salvador, acione de identificação, desça para 5 mil pés na chegada à Mare, altímetro 1015. Adição do Xané 6326. 6326, pouso autorizado, 120.14. Pouso autorizado, 6326. Gol 1648, autorizado a final do procedimento LF X-Way, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés, final do X-Way, reporte estabilizado, sim. É 326, 1 meia direita, 219. Direita 219, 63. Salvador do Xanar 6326, livrou na Eco. 326, muito boa tarde. Livre táxi, táxi Alfa. Mantenha a posição antes de ingressar no táxi Juliette. Alfa antes da Juliette, mas tudo bem. Aeronaves na escuta do controle Salvador, dispensado cotejamento, teto 600 pés, visibilidade 2 km. Controle, poderia confirmar para o 6314 se a pista encontra-se molhada? Estamos chegando agora junto com a torre, deve ter poucos segundos para informar. Ok, obrigado. 6142 decolou e afirma positivo. Obrigado. Grato, Oxanay 6142, a torre agora confirma chuva leve ou campo, pista molhada. Tem 05 tá na escuta do controle? Olá, não, não, não, não, não, não, não, não, sempre, mantenha condições iguais ao altímetro em Salvador no 015, pista leve, teto 600 pés, visibilidade 2 km, reporte visual com a pista. Patango Hotel Sazulu, informa a posição, não recebo informação nem do seu modo alto, nem do seu modo charter. Vai tentar para tráfego do Guardião 05, também 500 pés, está no setor nordeste, a aproximadamente 10 milhas de Salvador. Táxi 4131, 125 a bordo, 4 horas e 15, Ribeirão Preto aberto. Fiquei atento ao bom tempo da Lulu, pelado, 110. 4 horas e 15 de autonomia, livre táxi inicialmente até através de porta-malinha 12, em virtude de um Fokker 100 ingressando no pátio no momento. Positivo, está autorizado o táxi até através de portão 62, 413, não tenta o tráfego. Que bela alternativa, hein? Que verão. Pois é, né? Estado de LS, 6314. Ocean M1 no 42, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65, bom voo. Azul 4131, no ponto de espera da pista 10, pode chamar a torre em 18.6, boa tarde, bom voo. Ativa a pista de espera da 10, chama a torre 18.6, 4131, obrigado, boa tarde. Guardião 05, chama agora a torre 118, decimal 612. Torre 118, 612, da Guardião 05. Torre Salvador, Guardião 05. 05, 05. Guardião 05 para retorno a Salvador, radial 053, 5 milhas fora. Excelente, reporte na final para o 17 Guardião. 700 já reduzido. 6314. Ajuste 1500, reporte na final, aguardando prosseguir para o Gré. Volta a água agora. Prisão de ILS 648. Agora a torre 118, decimal 612. 612, 648, tá bom. 4131, boa, mantém o ponto de espera. 648 na escuta? Correio Salvador, Golo 648. Reporte avistão no ajuste 1500. 1500, reportarei. Oxanã 6314, reduza para velocidade de aproximação, torre 118.6314. Azul 4032 está autorizado a final do procedimento em elétrico suí, testa para 2 mil pés, a ponto estabilizado. Guardião 05 está visual no setor? Afirmo. 35627, muito boa tarde, Aracaju, nível 190, sim. Para o Cátio do Gré. Guarda lá setor norte para prosseguir para o Gré. Solo Salvador. Pronto, cópia. O trip 5627 está aprovado para Aracaju, nível 190, direto, decola da pista 10 com curva esquerda na saída pulpa, com transição Caju. Controle em 1.9.8, transponder 5055, trip 5627. 5627, autorizado 90, direto, Aracaju, 10 esquerda pulpa, Caju, 3998, 05. Correto, chama para puxa acionamento. Trip 5627, ajuste no momento é 1.0.5 e a informação ativa em curso é a Serra. Solo Gol no 648, livrou. Tá sinal. Boa tarde, Gol no 648, livre táxi, tá com sua Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o 03, o Gol no 648. O nome 614, pode confirmar se o balizamento do táxi está ligado, sim? Afirmativo, tá. Tá. Princípio aqui está ligado. Muito grato. Ao ingressar na Juliette, eu sigo para o pátio 3, fica atento que o trecho entre na taxiway Alfa. Entre as taxiway Juliette ainda está impraticado, sim. Sim, na taxiway Alfa e Juliette impraticado, bom no meio para é 314-227, direito 219. Olha para a direita, vai chamar solo 219, 6314. Guardião 05 já visual com o Gurai na final. Reporte no solo, agilizando 05. Reporte no solo, agilizando 05. Solo, muito boa tarde, Oceaner 6314. Oceaner 6314, muito boa tarde, livre táxi, taxi Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para 056314. Boa, continue, reporte avistando, ajuste a 1500. Alves 28, frequência livre, mano, boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Azul 4131, vai passando 2000. Azul 4131, contato no radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da El, após Lenda, direto para ele. 360 da El Lenda, está curvando a direita, passando 2500, pode guardar El? Autorizado, direto Lenda. Lenda, obrigado. Controle, é o Celso do Lula, visual com campo. Torre 118, decimal meia dúzia. O reporte na final da 17. Final da 17, tem que estar na Zulu. Acho travada visitando 4032. Pouso autorizado, 080 com meia dúzia. Livre pouso, 4032. 1014 no ajuste. Direita 219, azul 4032. Salvador, azul 4032, direita via Foxtrot. Muito boa tarde, 4032, Liberdade e ataque feio Alfa e Juliette para o portão 09 no pátio 1. Alfa Juliette 09, pátio 1, azul 4032. 10, 14. Entra na chegada ponte, sistema 094, sistema para 4000, evidente, voo 18. Botando o item de leite, água. Papatango Vitor, indo direto, controle Salvador, informa, teto 600 pés, visibilidade 2 km. É, tá, Salvador não está operando visual, confirme as extensões. Centro Vitor, indo Juliette, frequência livre. Como 807, copiou a Cláudia Salvador? Confirme para 187. A torre informa de teto 600 pés, visibilidade 2 km, chuva leve. Zulu, aos 33, prossiga até o pátio de estacionamento. Boa tarde, eu tenho 3155, sente carro meu, autorização Guarulhos, 360. Sam 3155, muito boa tarde, eu tenho autorizado nível 340, senhor. O senhor copia ou prefere que modifiquemos junto ao centro? Copia, 3155. Sam 3155, está aprovado para Guarulhos, nível 340, pela aerovia Autorist 50, decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voe direto para a posição B10, que é Bravo India Delta Eco Vitor, onde vai interceptar a aerovia Autorist 50 e prosseguir conforme o plano de voo. Controle em 1 no 9.8. Transponder 5052, Sam 3155. Autorizando Guarulhos 340, informa ele 50, decola pista 10, curva direita, da EL, Leda, depois direto B10, interceptando, informa ele 50, com o comprando 19, 8, 50, 52, Sam 3155. Sam 3155, atendimento correto, ajuste no 0 no 4, informação ativa em curso é Serra, chama para posto de estacionamento. Chamarão, 3155. Entre o retângulo Zulu, sou para 3 mil pés, altímetro no 0 no 4, da presente, voa direto do 1, aguardando contato radar. Zulu, POB. Copiado POB 07, assinando identificação, Júlio retângulo Zulu. Zona 396, controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro 10114. Sangue Juliette, Índia, Zulu, contato radar 3028 milhas, sudoeste de Salvador, em ascensão para 3 mil pés, altímetro 10114. Boa noite, boa tarde, Oceano 327. Muito boa tarde, 6327, pronto para a cópia? Pronto. Oceano 327 está aprovado para Ilhéus, nível 240, direto, decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda, após voa direto para Ilhéus. Controle em 1 no 9.8. Transponder 5037, Oceano 6327. Autorizando o espaço 0, Ilhéus 10, curva direita da EL, Leda, DCT, Ilhéus 19850, DCT. Oceano 6327, protegimento correto, só confirmando o plano de voo do senhor Ian, que até em um certo ponto o senhor vai cancelar e conseguir visual nível 145, positivo? Positivo. O ajuste no 0 no 4, informação ativa em curso é a C, rachando para pulso e acionamento, Oceano 6327. Informativo, está sempre certo. Patango Juliette Índia Zulu, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 025, limite, a radial 300, serve como número 2 na aproximação. Confirme, proa 020, 300. Proa 025, limite a radial 300 de Salvador, número 2. 025, 300 de Salvador. Gol no 396, é autorizado 4 mil pés, altímetro no 014, número 3, reduz a velocidade 2209. Tá 3192, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 014. Com 807, preparação para final do procedimento LSX Wakeover. À esquerda, proa 200, limite localizador. Sente esquerda 200, limitado localizador, gol no 807. Gol no 807, autorizado, descida para 2000 pés, altímetro no 0 no 4. 2000 pés no 0 no 4. Informamos que nós vamos voar na proa de Judas, devido a informações. Confirma em Judas? É, Duna. Autorizado Duna, gol no 807. Sim, autorizado Duna, 807. Localizador aguardando a radial 300. Sente, mantém a proa, aguarde o vetor para interceptar o localizador, Juliette, Índia Zulu número 2. 396, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite a radial 300 de Salvador. Esquerda 020, volta 390. Juliette Índia Zulu, agora à direita, proa 070, permanece o limite. 070, permanece o limite. 070, Juliette Índia Zulu, permanecendo 300. Correto. Pouse. Solo Salvador, o Zip 567, pushback. 5627, livre push, estacionamento, chama para o táxi. Para táxi, 627.